Azul, 9035. A linha ida com a pista 90, vento 1900 graus, 08 nós. A linha ida cola, 9035. Oi, Salvador, muito bom dia, gol 12561, pode esperar dar 10 para a decolagem. Bom dia, mantenha a ponte espera com 12561. Ali é a ponte espera com 12561. Azul 9011, chama agora sempre Recife na frequência 12635, alterna 1251. E a primeira é 12835. Tem aqui no 5001, inicialmente ali, mantém, guardando a utilização para decolagem. Ok, autorizado, né? Mas tem que tomar zero voo no 5001, né? Guardando o que der. Azul 9035, decolado ao sumo meia, controle 1208. 1208. Controle 9035, boa noite. Azul 9035, contato ao radar na decolagem, tudo mantendo de voo 340 via saída Dael. 340 via Dael. Azul 9035, controle 1208, decolagem para o Regino Meia. Thank you. o voo no 561, está modulando? Negativo, o voo no 561 está alinhado e pronto para decolar, conforme previsto anteriormente. Fecha mais 30 segundos aqui devido ao tráfego que decolou, 7,5 perfil de saída. Ok, o voo no 561 está mantendo a posição. Voo no 561, autorizado a decolagem. Pista no zero, vento 100 graus, 062 nós. Autorizado a decolagem, pista no zero, voo. Voo no 561. Voo no 81, autorizado a manter pista zero. Bono 561, decolador 21, controle 1208. Controle 208, bono 561, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Voo bono 561, saída da El Leda, passando 1500. Bono 561, contato radar na decolagem, tudo em mantenimento de voo 360, via saída da El. Saída da El, 360, voo bono 561. Bono 81, autorizado a decolagem, pista no zero, 110 graus, 08 nós. controle 1, decolado 224, controle 208. 208, voo no 89, obrigado, bom dia. Chama agora o centro de Recife, 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. Bom dia, gol 1819 decolando, Arbor 1 Enastra, passa a 1500. 1819, contato radar na decolagem, submanter nível 340 via saída Arbor 1. Arbor 1, 340, gol 1819. Número 561, final hora 135, na frequência 128, decimal 35, alterno 251. Número 561, chama 135, 235, alterno 251. Bom dia, senhor. 1811, chama agora Centro Recife, na frequência, 128.8 ao término 260. 401, aliás, área decolar, pista 10, vento 1900 graus, 08 nós. Além de decolar, pista 10, voo 940. 9401, decolar 237, controle em 208. 208, bom, bom dia. Sou Salvador, bom dia, Gol 9401, na bola 1, cruza 2500. Gol 9401, contato radar na decolagem, mantendo o Gol 400. 400, Gol 9401. 9401, chama agora o seu serviço. Sábado, bom dia, gol 9161, aponte espera da 10, pronto para decolar. Gol 9161, dois alinhar e manter pista 0. Alinhar e manter pista 0, gol 9161. São 3601, decola 246, controle no 208. 208, bom trabalho, são 3601. Controle Salvador, meu guardião, muito bom dia, é o são 3601, no decola, saída da Eolida, Mótiva. São 3601, no contato com a Dana da Colagem, tudo bem, mantendo o 240, dia saída da El. Essa aí da El 340, são 3601. 161, autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 062 de nós. Devo decolagem, pista 10, vai iniciar gol 961. Tower, boa noite, bom dia, pista 1911. Tower 1, Argentina 1911. Argentina 1911, bom dia. Clear, sign up and wait to 910. Yeah, line up and wait, Decolador 50, controle 120.8. Obrigado. Controle 161 da Gol. 1161, contato no radar decolagem, subi mantendo de voo 360, via saída da El. 360, pode curvar direito na prateleira? Cruzado. Negativo, gol 1161, mantém uma rua de lei, você recebeu o número 2 na mesma saída. Argentina 1911, clear for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, Airborne at 54, Salvador Departure Control, 120, respond 8, have a nice trip. 1208, control Argentina 1911, hello. Tarantino 19011, crossing 2000 feet to fly level 360. Tarantino 19011, radio contact departure, kilometer for level 360, via departure. 360 via dial departure. Until Dela, we have Segura. We are flying to Segura. Flying heading dial intersection. Heading dial intersection 19011. Ban 3001, chama agora o centro de pista na frequência. Perna 125, decimal 1. Voe a posição por base, a frequência primária é 12835, alternando 1251. O 1161 voe por base. Voe a posição por base, voo 1161. O base, 11-1, obrigado. Argentina 1911, climb and maintain flight level 320. Climb and fly, maintain flight level 320, Argentina 1911. Chama agora o centro de pista na frequência 128 decimal 35, alterna 35 decimal 1. Você vai chamar o centro de pista 2835 251, muito obrigado. 7 pontos para dar um lugar pronto. Morão 0400, fez a linha de colar, fecha no zero. Vento no 00 graus, 0,6 de nós. Argentina 19911, call now receive center frequency 12835, if unable 1251, bye bye. 12835, unable 1251. Passou, ligou, 0847? Passou, 0847, 01. Obrigado. Bom dia, 9047. Contato radar, sobe nível 3820, saída da EL. Da EL, lembre nome 380. Certo. O 7490, sem identificação da presente voo ITAP, após ITAP Serra Vitor 366, descendo ao nível de voo 050. Voo 9047, chama agora o centro Recife, frequência 1-2835, secundária 1-2-5, décima 1, no bom voo. Oi, eu vou 9277, pronto, pode estar. 9277, fez a linha decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 0-7 graus. A linha decola da 1-0, vou 9277. Sucesso, decolador 1-1, controle 208. 1-2-0-8, voo 927, bom dia. Bio 9277, contato radar, a decolagem sobe via para o nível 400, você dá Arbor 1. Arbor 1 via para o 400, 9277. Voo 7490, autorizado descida para 2500 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 3, autorizado a sinal RNAV, reporta, Serra Vitor 366.